3:40 alternamos Fortaleza. Federal, táxi em frente, Índia, até o ponto de pegar da 10, lá 2895, ajustado em 1013. Afirmativo, 1895 no ponto de espera. Federal, 1013. Qual é o táxi? 3153. É, o solo voltando. Oi, aqui, só para informação, o solo, de acordo com o próprio fabricante da manutenção da empresa, a aeronave ela só pode ser empurrada de pé pelo caminhão de pushback. A partir do momento que ela se movimenta para frente, ela tem que ser com potência dos próprios motores. Então, se a gente tiver que puxar ela até ali, nós teria que acionar os motores e iniciar o táxi por meio próprio, entendeu? Que a Infraero não autoriza fazer isso. Porque para poder taxiar ela no sentido para frente com o caminhão de pushback, ela precisa ter os sinos instalados, os sinos ficam a bordo na cabine. Então eu teria que depois parar a aeronave, trazer uma escada, abrir as portas para a manutenção, trazer os sinos para dentro, para daí fechar tudo de novo, quer dizer, uma coisa que não existe. Gente, tudo bem, entendi. Por que eles pararam aí nessa posição? Pode continuar o tratoramento até a posição então, para me chamar para o táxi. Então tá bom, vamos continuar até a Juliette para chamar o senhor para o táxi, que é outra 3173. Tudo bem, isso aí só vai causar mais transtornos ainda do que quando a demanda de tráfego aumentar, já iria ter um transtorno. Isso aí a gente não estava sabendo desses detalhes. Eu vou passar para as autoridades competentes e isso vai travar o aeroporto. Ok, eu também vou passar para o departamento que coordena isso da empresa para entrar em contato com vocês para poder agilizar aí quando tiver um maior número de tráfego. Positivo, positivo. Esse detalhe eu acho que ninguém pensou, a pessoa que fez essa documentação, que estava pensando sobre isso, não tinha analisado essa situação. Mas também o nosso mecânico também já vai falar com a supervisão deles, vão passar para a empresa, que já teve duas aeronaves antes que tiveram o mesmo problema, e justamente para que não tenha mais transtorno nenhum. Obrigado. Tudo bem. Federal 9970, vento de 010 graus com 4 nós, livre decolagem da 10. Ativo, livre decolagem, Federal. Autorizado total, chama para o táxi. Tá, copiou? Negativo. Autorizado, polícia acionar, chama o táxi. Chamaremos para o táxi, 919. Federal 9970, decolou de Salvador aos 34, chame o controle em 119.8, bom voo e bom dia. 19.8, obrigado, bom final de semana. Rio 5973, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, obrigado. Porto, controle Salvador, muito bom dia, Federal 9970, decolou na sua escuta. Bom dia, Federal 9970, se mantém o nível 360, saída Momo. Autoriza presente de bloco. Negativo, 9970, mantém a saída. Dois, 4.000 pés, bom chegada. critério 6225. Salvador, bom dia. Azul 4234. Presente da informação Foxtrot. Solicita nível 330 para Recife. Nível 35 já aprovado. Você aceita ou pode, eu quero contar no 33? Pode ser o 350. 4234. Pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Salvador, Recife 350, rotadinha PD 58, decolo da 0 para a esquerda, subida Puca. Já uma transição Caju, 5045 transponder, controle 1, controle 1, 19.8. Gente, autorizado Recife nível 350, é o Curuíce 58, 10, curva esquerda, na saída Puca. Jamo, Caju, transponder 5045, pelo controle 119.8.4234. Portão 3, chama quando pronto posicionar. Está complementando curva esquerda, por decolagem. Isso, curva esquerda, 4234. Federal 9970, direto baixo. Confirme para o Federal? Baixo, Federal 9970, baixo, PA, Charlie Hotel, Avião de Pacho, na proa, obrigado. A princípio vai seguir o... Qual é a princípio não? Vai seguir o Airbus, assim como o mesmo inicial táxi, via Fátio, Índia, até o ponto de espera da 10, a 28895, ajuste 1013. Salvador é o 2223, Passaredo. Prossiga 2223. É, pode confirmar, senhora, após Arbor, pode voar com Vitória da Conquista? Na presente, Conquista, 2223. Oh, obrigado, da presente é proando Conquista, 2223. Taxi em frente, Índia até o ponto de espera da 10, a 12.95, ajustado M3, tem um ótimo voo, 3153. confirmando a frequência do, da torre, 118.95. Central 9970, Recife 12685, alterna 12545, bom voo. Central 9970, obrigado, bom dia. Bom dia, até 3153, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável com 3 nós. Decola da 10, até 99 no Uno, alinha e mantenha a 10. Rota 3153, decolou de Salvador aos 44, controle em 1.99.8, bom voo, bom dia. Salvador, bom dia, até 3153, passando 1.500, pera. Gente, total aguarde um minuto para a decolagem. Salvador, bom dia, Tante 3153, passando 1.500. 3153, submontanha, 360, seria da El. Então, 360, nada El, autorizaria direto da El. Autorizado. Direto da El, Tante 3153. Cinco, Oxené, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.013, reposta estabilizada na linha. Mil com 1013, reportagem estabilizada ele é 6225. Pode voador, nada presente? Mantenha a chegada 6225. Ok, mantenha a chegada. Salvador, bom dia, bom 922, foto próximo. Bravo 22, desço para o 050 na chegada, Mari. 050 na Mari. Então 9901, decolou os 47, chame o controle em 119 decimal 8. Bom voo, bom dia. 198, bom dia. Controle, bom dia, total 9901, vai da bom. Bom dia, total 9901, contato do radar, ficou para o 310. Del 310, total 9911. Passarei do 2223, chame Recife, frequência 1288 e alterna 13325. 288-3325, obrigado, bom dia. Possibilidade de aprovar direto o Foroti para o total 9911. Quanto coordenação, total 9-9-9-9. 4234 da Azul, portão 3, pushback acionamento. Autorizado, Simtex. Autorizado, bota ataque, 4234. Canadá 6225, problema de aproximação, torre 1895. 1895, 6225, obrigado, boa. É para 4000, viu? 4000 pés, azul 4299, chegada a mão. Voo 922, 2000 pés, 1013, o ajuste é possibilitado na ANL. E 2013, o portaria está habilitado. Após, Mari, pode voar duas? Como tem a chegada, Gol 922? Vai ser. Portará, 625. 4234 da Azul está pronto para o taxi, tem 59 a bordo, 3 horas e 25, alterna Aracaju. Autorizado Índia, está ponto de espera da 10, lá torre 1895, 1013 ajusta. Autorizado taxi, ponto de espera 10, via Índia, quando lá, 18, decimal 3, 1013, 4234. Confirmando frequência da torre, 18.95. 1-1-8-9-5, obrigado, 4234. Salvador, bom dia, 131-979, tente informação para a cidade de autorização, São Paulo. F9 Guarulhos, 340, já aprovado, está pronto, cópia. Pronto. Guarulhos 340, rota via Brilha, pisolou na meia, Bravo Hotel Zulu, conforme plano, decola no zero com a direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida voa Brilha, rota setor via. 5061 no transponder, controle 1, 19.8. 340 autorizado, Brilha, pisolou no meia, Bravo Hotel Zulu, prossegue. Decorador no zero, pode curva à direita, Dael, Leida, Brilha, saída. 5061 no transponder, 19.1. 19.8, controle, 731-974. Portão 5, chame o plantão do Puxa lá. Chama na brigada. É, Roma 2-2, na escuta, uma centena BH. Pronto, cópia. Do BH, uma centena, Golf 677, aerovia inicialmente, decolada 1-0. Curva direita, no perfil da Coral, 5055, o transponder, controle 1-9.8. Do 4234, após o Avianca na curta, linha e mantenha 1-0. Após o Avianca, linha e mantenha 1-0, 4234. Direcionar para admitir o chame táxi, 1-2-2. Total 9911 no Recife, em 12085, alternão 2545. Ok, minha frequência? 12085, alterna 12545. 2685, alterna 2545. Dois de Paris para ingressar no corredor Interlagos, 20 de novembro. Puxa 6225 no solo 55, ao livrar à direita, chame o solo 219 para o táxi e tenha um bom dia. 219, bom dia. Solo CNE 6225, bom dia. É Alfa e repórter da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6225. Altímetro 013. Está livre a decolagem da 10. Livre a decolagem, pista 10, 1013, 4234. Vitor Serra, até o nível 075, direto Aracaju. Destino. No controle em 1-1-9-8, bom voo e bom dia. 1-1-9-8, obrigado, 4-2-3-4. Bom dia, 350 Boca. Muito bom dia, 4-2-3-4, gente, Boca, subindo para o 330. Ou melhor, 350, 4234. Mais força. 01, Oxené 625. Viés para 01, Oxené 625. 044 copiado. Reporte para início de descida. Chamou pro taxi. Gente, rumo, a intenção de decolar da cabeceira ou decolar a partir da interseção da hotel? 2500, tem portaria estabilizada azul, 4299. 4299, tráfego 12 horas, 8 milhas, mantendo 1500 pés nos corredores do Salvador. Afirmativo, centro de tráfego 4299. 4234 da azul. Informa, efetuando pequeno desvio, já vai retornar a rota em mais 2 milhas. Após o pequeno desvio, 4234, direto Jamo. Gente, após o pequeno desvio, Jamo, 4234. E ele é assim, 922. Torre 1895, gol 922. Bom dia. Oi, Salvador, gol 922, Simbra. Gol 922. Bom dia, cheque o trem, vento de 090 graus com 8 nós, o altímetro no 013, livre pouso na 10. Baixou e travou, livre pouso na 10, 922.